Ficheiro 34, página 299. Como acontecera em Tilburn, os seis homens de Richard separaram-se no momento em que aspiraram ar livre e tiveram a possibilidade de estar relativamente à vontade. Richard içou-se para cima de um dos dois escalers, presos ao contrário, por cima dos mastros sobressalentes, e contou os navios. Um brig, com metade das dimensões do Alexander, vinha à frente, seguido do Scarborough e do Alexander. A seguir, a corveta de dois mastros, Supply, junto ao Sirius, como uma cria atrás da mãe. Atrás vinha mais um navio que pensou ser o Lady Penrhyn, depois os três cargueiros e mais dois conjuntos de mastros no horizonte. Eram 11 embarcações, se não houvesse nenhuma fora do seu campo de visão. Muito bom dia para ti, Richard Morgan de Bristol, cumprimentou Stephen Donovan. Como se sentem as tuas pernas? Se em parte Richard queria estar só, ficou também muito contente por ver o Florzinha Donovan, que tinha a certeza de ser suficientemente inteligente para ter consciência de que as suas inclinações sexuais não eram correspondidas. Assim sorriu e acenou-lhe com a devida cortesia. Em relação aos ferros ou ao enjoo? Perguntou, apreciando a sensação do balanço do navio. Vê-se que o enjoo não te causa problemas. Aos ferros. Seria preciso que o senhor os tivesse usado 33 meses para poder compreender como me sinto sem eles, senhor Donovan. 33 meses? Mas que fizeste tu, Richard? Fui considerado culpado da extorsão de 500 libras. Quanto tempo apanhaste? 7 anos. Donovan franziu a testa. Para mim, isso pouco sentido faz. Segundo a lei, deverias ter sido enforcado. Comutaram-te a pena? Não. A minha sentença original foi de 7 anos de deportação. Parece que o júri não estava muito seguro. O juiz estava. Recusou-se a recomendar clemência. Não pareces ressentido? Richard encolheu os ombros. Porque haveria de o estar. A culpa foi minha, de mais ninguém. Como gastaste as 500 libras? Nem tentei levantar o dinheiro da promissória, de modo que não gastei nada. Bem, sabia que eras um homem interessante. Desagradando-lhe as recordações que a conversa lhe provocava, Richard mudou de assunto. Diga-me quais são os navios, Sr. Donovan. O Scarborough acompanha-nos. O Friendship vai à frente. É um veleiro bem rápido. Vai deixar para trás todos os outros. Exatamente porquê? Não sou um dos viajados cidadãos de Bristol. Porque está impecável. As suas velas têm as dimensões exatas e proporcionadas para aproveitarem brisas ou rajadas de vento. Estendeu o braço comprido para apontar para o Supply. A corveta está mastreada como se fosse um brigue. O que não lhe é nada conveniente. Como tem um segundo mastro, Harry Ball teria feito melhor em prepará-la como escuna. É uma lesma, logo que o mar fica revolto, porque é muito lenta na água e não consegue largar pano suficiente. O Supply é um veleiro para vento fraco, próprio para o Canal da Mancha, onde fez carreira. Harry Ball terá de rezar para que haja bom tempo. É o Lady Penrhyn que vem atrás do par da Marinha Real? Não, é o Prince of Wales, o transportador extra. Depois, o Golden Grove, o Fishburne e o Borrowdale. Os dois caracóis atrás de tudo são o Lady Penrhyn e o Charlotte. Se não fosse por eles, teríamos já avançado muito mais. Mas as ordens do Comodoro são muito específicas. Nenhum navio deverá perder de vista os outros. Assim, o Friendship não pode usar as velas de Joanete, nem nós, os sobre-joanetes. Ah, como é bom estar de novo no mar! Os brilhantes olhos azuis avistaram o tenente John Johnstone a sair do domínio dos oficiais no tombadilho da popa. Stephen Donovan Deu um salto e soltou uma gargalhada. Não há nada mais certo, Richard. Em breve vou voltar a ver-te. E foi-se embora para ir ter com o oficial que comandava os fuzileiros, com quem parecia estar de excelentes relações. Almas gêmeas? Interrogou-se Richard, sem se mover do seu poleiro. Tinha a barriga a roncar. Com todo aquele ar fantástico, precisava de mais comida, mas não conseguiria arranjá-la. Uma libra, mal pesada, de pão duro, e provavelmente mais metade do que 3/4 de libra de carne salgada por dia, mais 2/4 de água de Portsmouth, não lhe chegavam. Oh, que saudades dos tempos dos barcos, de provisões do Tamisa e de um bom almoço. Todos os condenados, salvo os enjoados e os doentes, sentiam uma fome incómoda e constante. Enquanto ele e os outros dos beliches de bom bordo se encontravam na coberta, alguns dos preguiçosos de estibordo tinham fabricado um pé de cabra com uma cavilha de ferro do mastro principal e abriram as escotilhas do porão espalhadas ao longo dos corredores. Não encontraram rum, mas sim o esconderijo dos sacos de pão. Porém, havia sempre um bufo. Logo a seguir, uma dezena de fuzileiros apareceram junto à escotilha para apanharem os ladrões, enquanto estes se banqueteavam e lançavam alegremente os pequenos pães duros como pedras em direção às mãos ou vozes que os imploravam. 6 homens foram levados para a coberta e apresentados aos tenentes Johnstone e Sherp. 20 chicotadas e voltam a pôr os ferros, disse severamente Johnstone. Acenou ao cabo Simpson, que apareceu vindo do abrigo à popa com seu gato. Nota: Cat of Nine Tails, açoite ou chicote de 9 tiras, cuja tradução literal significa gato de 9 rabos. Fim de nota. Não se tratava, tal como o Sr. Thistlethwaite tinha uma vez afirmado, do animal de 4 patas que fazia miau. Era sim um instrumento, com um grosso punho de corda enrolado a um centro, de onde saíam 9 finas fitas de cânhamo, com vários nós, e tendo na ponta uma bola cor de chumbo. O primeiro impulso de Richard foi voltar a toda a pressa para a prisão, mas logo se apercebeu de que toda a gente estava a ser trazida para a coberta para assistir ao castigo. Os 6 homens foram despidos até à cintura. 20 chicotadas não eram suficientes para também lhes desnudarem as nádegas. E a primeira vítima foi amarrada ao telhado curvo do abrigo à popa. O açoite assobiou e não foi preciso muito esforço para o manejar. Um chicote, uma vara ou um cacete causavam vergões e uma moca, um enorme hematoma. Este vil instrumento cortava a pele à primeira pancada e no sítio em que a pequena bola de chumbo, na ponta de cada uma das 9 tiras, atingia o corpo, surgia imediatamente um enorme alto vermelho. O cabo Simpson sabia o que estava a fazer. Os fuzileiros também eram chicoteados, por vezes com 12 vergastadas e outras vezes com mais. Cada vergastada assentava num sítio levemente diferente, de modo que, ao chegar às 20, as costas do homem eram uma grade de riscos e altos ensanguentados, do tamanho do punho de um bebê. A vítima levava com um balde de água salgada nas feridas, o que a fazia soltar um grito agudo, e depois dava lugar à seguinte. Enquanto o cabo Simpson executava a sua tarefa com indiferença nos 6 homens, não parecia nem apreciar nem detestar o que estava a fazer. Aqueles que já tinham recebido o corretivo eram postos a ferros e recebiam um bocado de corrente, como a do Ceres. Ninguém os mandou para baixo. O tenente Johnstone limitou-se a acenar com a cabeça para mandar embora o cabo e os 12 esverdeados grumetes. Richard sentiu um nó na garganta, saltou do escalero e dirigiu-se apressadamente à morada, debruçou-se e vomitou. Mas tinha tanta fome que nada saiu e contentou-se a fitar a água a uns parcos 3 metros mais abaixo. Água, reparou, à medida que os seus olhos afocavam, tão pura que as translúcidas alforrecas que havia dentro dela pareciam delicados fantasmas, protegidas com a mais brilhante seda, com longas fitas de folhudos tentáculos abandonados, a reboque do navio e da corrente. Uma coisa passou repentinamente por ele, fazendo uf, e sobressaltou-o. Um corpo longo, esguio, iridescente, saltou da superfície da água num arco da mais perfeita liberdade, da mais completa alegria. Um golfinho? Uma tuninha? Havia outros divertindo-se. Um enorme grupo a tentar apanhar o sujo e decrépito Alexander. As lágrimas correram-lhe pelas faces, mas não fez qualquer tentativa para as evitar. Tudo aquilo fazia parte da vida. A beleza de Deus e a fialdade do homem. Que lugar teria este num universo tão fantástico? As chicotadas acalmaram todos, enquanto, conforme o previsto, o Alexander continuava na sua rota para sul, em direção às Canárias. John Power soubera, pelo seu amigo Sr. Bones, que Nicholas Greenwell, um condenado que ele mal conhecia, tinha sido perdoado no dia anterior à frota ter saído de Portsmouth e logo retirado em segredo. O tenente Sherp recordava-se do descontentamento que se seguira ao perdão de James Bartlett quando o Alexander ancorara ao largo de Tilbury. A princípio não dei pela falta desse filho da mãe. Depois pensei que tivesse morrido, disse Power a Richard e ao Sr. Donovan, na coberta onde o vento lhes levava as palavras. Patife, filho de um corno, eu é que deveria ser perdoado, não Greenwell. Power afirmava constantemente estar inocente, por não ter sido ele a acompanhar Charles Young, de cujo paradeiro atualmente nada sabia, quando um quarto de tonelada de madeira rara, propriedade da Companhia da Índia Oriental, levara sumiço de uma doca de Londres dentro de um barco. O vigia reconhecera Young, mas não quisera jurar ter sido Power, o segundo homem. Como de costume, o júri resolveu a questão com o veredito de culpado. Era melhor julgar pelo seguro, para o caso de o segundo homem ter realmente sido Power. O juiz concordou e decidiu dar-lhe uma pena de 7 anos de deportação. Deveria ter sido eu, gritava Power, com o rosto moreno contraído de dor. Greenwell era pura e simplesmente um gatuno, mas eu não tenho os seus conhecimentos, apenas um pai doente, e não posso estar lá para olhar por ele, porra, que se lixem todos. Pronto, pronto, acalmou Donovan, de súbito muito irlandês, embora tivesse dito ser um bom protestante do Ulster. Johnny, é tarde demais para chorar. Lembra-te do gato e vai para casa logo que terminares a sentença. Nessa altura já o meu pai terá morrido. Não podes afirmar uma coisa dessas. Agora faz o que o Sr. Shortland te disse, a menos que queiras deixar de trabalhar. A raiva desapareceu, mas não a dor. John Power fitou o quarto imediato com os olhos cheios de lágrimas e foi-se embora. Espanta-me que não goste dele, disse Richard com ar pensativo, decidindo que era já tempo de falar abertamente das coisas. Porque um homem tão magro e alto como eu? A boca abriu-se naquele rosto demasiado formoso, mas os olhos salditaram. Se gosto de ti, Richard, é uma paixão não correspondida. Até um gato pode olhar para um rei. Salta-pocinhas. Nota. A expressão original é bog-trotter, que poderia traduzir-se como aquele que salta no pântano. mas que é também uma das designações pejorativas dadas aos irlandeses pelos ingleses. Fim de nota. Guardião de lodo. O que é um guardião de lodo? Perguntou Richard, intrigado. É um peixe miraculoso que anda fora de água e a respeito do qual estive a ler. Talvez tenha sido descrito por Sir Joseph Banks. Não me lembro. Salta na lama. Ocorreram mais mortes. Havia agora 188 condenados a bordo do Alexander. No momento em que Thomas Gearing de Oxford agonizava, Tenerife aparecia por entre nevoeiro e chuva, tão silenciosa que os presos, mandados para baixo, mal deram porque o navio se estava a fazer ao porto. Com pouco que fazer, para além de, durante 3 semanas, terem alimentado os condenados e pensado nas suas ofensas, os fuzileiros entravam agora verdadeiramente ao serviço. No mar, a tarefa mais difícil fora cozer os bocados de carne salgada que o sargento Knight deveria pesar na balança aferida pelo próprio tenente Shortland, o agente naval. Porém, como este não se encontrava presente para testemunhar o ritual, o sargento Knight cortava simplesmente a carne de porco ou de vaca em bocados de meia libra para os condenados e de libra e meia para os fuzileiros. Os condenados deveriam receber também ervilhas ou farinha de aveia, mas o sargento Knight guardava estes mimos para o domingo, depois das orações. Ficara farto de fazer de ama seca de um monte de criminosos antes do Alexander sair para o mar. Uma balança, por amor de Deus! Mesmo quando o tenente Sharp ia lá baixo ver, Knight não fazia qualquer tentativa para pesar ou ser mais justo com as rações, e o outro não dizia palavra. E era o melhor que fazia. Para além das naturais divergências, num grupo de quase 40 homens, impedidos de fugir à companhia uns dos outros, os fuzileiros sentiam-se muito infelizes. A mudança para a entreponte deveria tê-los apaziguado, mas tal não aconteceu. Claro que tinham de admitir ser muito mais confortável ocupar esse estranho espaço, cujo teto era muito maior do que o chão, mas a cana do leme entrava a bordo, junto ao teto, e gemia, guinchava e batia com um som cavo. Por vezes, quando o mar corria em sentido contrário e o timoneiro voltava bruscamente a roda do leme, a cana derrubava quem, nesse momento, se balançasse lá em cima, na sua cama de lona. Recebia o ar e a luz de várias vigias. O cheiro não era insuportável e a tripulação tinha sido decente, deixando-lhes a entreponte relativamente limpa. Porém, o que lhes faltava ultrapassava em importância todos aqueles melhoramentos. Não recebiam o meio quartilho de rum todos os dias, como lhes era devido. O capitão Duncan Sinclair, sob cuja tutela essa bebida se encontrava, tomara a decisão de lhe misturar água para o transformar naquilo a que se chamava um grog. Houvera furiosas reclamações a esse respeito, antes do Alexander ter saído de Portsmouth, e nos dias seguintes o rum foi servido como devia ser, puro. Depois de passadas as Silly, tinham-lhes voltado a servir o grog batizado. Nada de sonos sem sonhos, mesmo com a cana do leme, e de certo nada de pensamentos agradáveis. A bordo do navio, o rum era o princípio e o fim de todos os prazeres terrenos para marinheiros e fuzileiros. E agora uns e outros tinham de beber o grog. Entre a tripulação e os fuzileiros era semelhante o ódio devotado a Sinclair. Não que este se importasse, vivendo na sua cabina de tombadilho, que transformara numa fortaleza. Um pouco mais adiante, tencionava começar a vender o rum que poupara. Se os patifes queriam o seu meio quartilho de rum puro, então teriam de o pagar. Ele tivera de pagar a sua cabina de tombadilho. Sabia perfeitamente que o almirantado não o faria. Tendo agora chegado ao porto de Santa Cruz, havia a possibilidade de os marinheiros irem à terra beber todo o rum que pudessem. Mas o Major Ross emitira ordens que nenhum fuzileiro deveria ter muito tempo de licença. O tenente Johnstone informara-os, na sua voz lânguida, que teriam de montar uma guarda completa durante as horas do dia, pois o governador Philip não queria os condenados interminavelmente enfiados nos convéses inferiores. Mais ainda, anunciou Johnstone, o governador Philip e o seu ajudante de campo, o tenente King, deveriam vir a bordo numa ocasião imprevisível enquanto estivessem em Tenerife. Por isso, ai do fuzileiro que não tivesse a sufocante tira de couro negro bem apertada em redor do pescoço, ou cujas polainas do mesmo material e da mesma cor não estivessem perfeitamente abotoadas até aos joelhos. O navio estava cheio dos mais desesperados criminosos, disse o tenente Johnstone com um aceno cansado. E Tenerife não se encontrava assim tão distante de Inglaterra para que pudessem descuidar a vigilância. O sargento Knight, que enfrentaria o tribunal marcial devido aos protestos em relação ao grog, não era um homem feliz, nem os seus subordinados. Para piorar as coisas, no Alexander, dentro do navio não ficara nenhum dos oficiais superiores. Agora que estavam deliciosamente alojados nas cabinas do tombadilho de popa, os tenentes Johnstone e Sherp já não dependiam dos seus subordinados para os confortos humanos. Tinham criados, os criados dos oficiais eram sempre bajuladores, e uma cozinha particular. A possibilidade de conservarem a bordo o seu gado para melhorar a alimentação, e utilizavam um escaler do navio quando lhes apetecia visitar os amigos num dos outros transportadores, enquanto o Alexander estivesse no mar. Aquilo que os grumetes, tambores, cabos e o único sargento não tinham levado em conta era a natureza desapiedada do seu trabalho, de alimentar e guardar quase 200 condenados. Tinham a certeza que, ao entrarem num porto, eles seriam fechados. Descobriam agora que o lunático governador decidira oferecer aos prisioneiros a liberdade de andarem na coberta, mesmo nessas ocasiões. Claro que o rum entrou a bordo, logo que a tripulação foi liberada, tendo os fuzileiros contribuído para uma vaquinha que lhes assegurasse que, confinados ou não ao navio, poderiam molhar as suas secas gargantas com um líquido mais forte do que o manhoso grog de Sinclair. A sorte esteve do lado deles, quando, ao fim da tarde, do dia 4 de junho, o Alexander foi o primeiro navio que o governador Philip e os seus acompanhantes decidiram inspecionar. O capitão Sinclair bamboleou-se para fora da sua cabina para conversar educadamente com o governador, enquanto os condenados eram mandados alinhar na coberta sob a vigilância dos fuzileiros de serviço, que se apresentaram com os olhos injetados de sangue e um hálito terrível, mas com as tiras e as polainas na perfeição. É uma tragédia que não possamos ter melhor alojamento para dar a estes homens, disse Philip, caminhando pela prisão. Vejo que estão 14 demasiado doentes para poderem formar, e duvido que haja espaço para mais de 40 fazerem ao mesmo tempo um pouco de exercício nestes pequenos corredores. É por isso que devem ter a maior liberdade possível na coberta. Se houver problemas, disse para o Major Robert Ross e para os dois tenentes do Alexander, ponham os culpados a ferros por alguns dias e logo se vê o que acontece. Formado com os outros condenados na coberta, algures onde havia espaço para se manter de pé, Richard deu por si a olhar para um homem que poderia ter sido irmão do Sr. Thomas Habitat. O governador Philip tinha um nariz fino, comprido e aquilino, tendo de ambos os lados duas rugas de preocupação verticais, uma boca carnuda e sensual, e começava a ficar calvo. Usava o seu cabelo natural, em rolos sobre as orelhas e atado na nuca. Richard recordou que Jem Thistlethwaite lhe dissera que o pai do governador, Jacob Philip, fora professor de línguas em Frankfurt e fugira da perseguição aos judeus alemães, inspirada pelos luteranos. A mãe era respeitavelmente inglesa, mas o seu parente, Lord Pembroke, não julgara apropriado ajudar financeiramente ou na sua educação o jovem prometedor. Nem dera a Arthur Philip um empurrão para que subisse na marinha. Fizera tudo do modo mais difícil, incluindo a longa estada na marinha portuguesa, que era outro laço com o Sr. Habitat. Enquanto esteve no convés, na certeza de que aquela era a menor distância a que se poderia encontrar de Sua Excelência o Governador de Nova Gales do Sul, Richard sentiu-se estranhamente reconfortado. O tenente Philip Gidley King, ajudante de campo e protegido de Philip, não tinha ainda 30 anos. Era um inglês, provavelmente com muito de celta, a julgar pelo modo constante e entusiasmado como falava. O inglês que havia nele revelava-se no seu meticuloso relatar de factos, números, estatísticas, enquanto o grupo dava a volta ao convés. Inegavelmente, o Major Ross desprezava-o, considerando-o cheio de basófia. Assim chegou a terça-feira, antes que os condenados tivessem descanso para olhar Santa Cruz e as partes de Tenerife que o lugar no porto permitia revelar. Ao meio-dia, tinham-lhes dado a comer carne fresca de cabra, abóbora cozida, um pão estranho, mas comestível, e uma enorme e suculenta cebola crua. Nenhum dos legumes foi muito apreciado, porém Richard comeu a sua cebola como se fosse uma maçã, dando-lhe dentadas e deixando escorrer o suco pelo queixo, para que se juntasse à abundância de lágrimas produzida pelos seus vapores. A cidade era pequena, despida de árvores e árida, e a terra à sua volta íngreme, seca e inóspita. Da montanha que Richard tanto desejava ver, depois de ter lido acerca dela, nada se divisava acima da camada de nuvens cinzentas que pairava apenas por cima da ilha. Sobre o mar, o céu era azul. Tenerife tinha sobre ela uma tampa fechada, como o chapéu de um burro que vira junto ao pontão de pedra e que fora a primeira impressão recebida de um mundo não inglês. Os barcos de mantimentos ou não existiam ou tinham sido afastados pelas canhoneiras que patrulhavam a zona onde estavam ancorados os transportadores. O Alexander encontrava-se entre dois cabos de âncora, bem esticados e presos no fundo do mar por meio de barris flutuantes. Isto porque, explicou-lhe um dos mais sóbrios marinheiros, o fundo do porto estava cheio de aguçados bocados de ferro que os espanhóis, que os traziam como lastro, tinham simplesmente atirado à água durante os carregamentos. Se os cabos não ficassem bem esticados, o ferro poderia desfiá-los. De outro marinheiro que já ali estivera várias vezes, soube que tinham escolhido uma boa altura do ano para a chegada. O ar estava morno, sem ser demasiado quente ou úmido. Outubro era o mês mais suportável. Mas de julho a novembro sopravam ventos terríveis, como que de uma fornalha, vindos de África, trazendo consigo grande quantidade de incómoda areia. Mas África ficava a muitas milhas de distância. e sempre acreditara que era um local de selvas escaldantes. Era óbvio que não o seria naquela latitude, muito próxima do ponto em que Atlas apoiara o mundo nos seus largos ombros. Sim, recordava-se que os desertos da Líbia chegavam à costa ocidental desse continente.